A hora certa em Boa Viagem, 9 horas e 1 minuto. Liberdade. Liberdade, a voz do povo. O jornalismo autêntico e de credibilidade volta já. Liberdade. A rádio é da gente e tá no coração. A rádio é meu xodó. A rádio é minha paixão. Liberdade, liberdade. ZYH 656, 1310 kHz. Rádio Liberdade AM 3427-1064. 99738-4891. Direção Deodato Ramalho. Respeito e credibilidade. Liberdade AM. Líder em independência, fazendo diferente o que todas fazem igual. Mas, compadre, você não sabe o que foi que se sucedeu. Se foi por caridade. Rapaz, não tem as ações de irmãozinho? Aquela bicha boa? Não me diga que não tem mais, rapaz. Poxa, tem que mais melhor. Mas melhor não pode, rapaz. A bicha já é boa demais. Peraí. Logo, tô, meu filho. Tô mentindo. Tá nada, compadre. Atenção. Você que é criador, tem o rebanho, tem a criação, na fazenda, no sítio, no quintal, na chácara, não tem sabor, não, toda. O que já era bom, agora ficou mais melhor de ótimo, melhor do que excelente. Ixi, Maria. É, meu filho. As rações, irmãozinho, agora é ração Nutritec. Nutri quem, homem? Nutritec. Nutritec. Olha, é tecnologia pura, menino. Rações Nutritec. Com ela, os animais crescem mais ligeirinho, tudo sadinho, gordo, formoso, bonito. E é lucro garantido. Rações Nutritec. O que é que eu acho? Oxente, o mesmo ali, ó. Fazenda Croatá em Boa Viagem. Rações Nutritec. Nutrindo com tecnologia. E é uma empresa do grupo Irmãozinhos. Direção é dele, compadre baiano. Ô, Medonho. Não te esqueça, a Suletre. Tri-tri-tri-tetetec. Nutritec. Não, Chibinha. Liberdade. Entenda, se eu não te der um abraço. Liberdade. Entenda, se eu não apertar a sua mão. Entenda, se eu não dou um beijo, mas eu te prometo que isso vai passar. É que de quem a gente ama, a gente quer cuidar. Liberdade. E vamos juntos, mas não precisa se expor. Estamos juntos nessa corrente de amor. E quanto maior o cuidado, mais a gente fica forte. Essa é a missão. Longe, mas em união. AM Liberdade. Respeito e credibilidade. Liberdade. Liberdade. De boa viagem para o mundo, com respeito e credibilidade. Sua AM é a Rádio Liberdade. Fazendo diferente o que as outras fazem igual. Essa você ouve, você confia. 2022, o ano que tudo pode mudar. É Liberdade AM. Ah, Rádio Liberdade AM 1310. De boa viagem para o mundo. Escute pelo dial 1310. Baixe nosso aplicativo ou pelo radios.net ou pelas redes sociais www.radioamliberdade.com.br. Rádio Liberdade AM, a única independente. Telefone 88 99738-4891. Fazendo diferente o que as outras fazem igual. Rádio Liberdade AM 1310. Boas chances você tem sempre. Mega chance você só tem essa. Ei, mulher, tu tá sabendo da novidade? Não, qual é? Rapaz, a Afag agora tem um cartão de crédito próprio. Pois me fala aí, qual é? É o Afag Card, cartão de crédito com condições especiais. Mulher, agora tá fazendo. Espalha pra geral que a novidade chegou. Já tem Afag Card. E aí, tu gostou? É prático, fácil, rápido, deixa de se preocupar. Tem hora que tô liso, mas não deixo de comprar. Lá em casa tá mara, já não fico apertado. Se tem Afag Card, eu tô sossegado. Rádio Liberdade AM, líder em independência, fazendo diferente o que todas fazem igual. Tradição tem nome, Jacó Carneiro. Pensando nisso, nós da Farmácia Opção continuamos com preços baixos. Pensou em comprar mais barato? Venha para a Opção. Aqui parcelamos em até 5 vezes sem juros. Faça seu pedido. Estamos prontos para atendê-los. Teleentregas 88-3427-1600 ou WhatsApp 88-9-9413-5705. Farmácia Opção, a sua melhor opção de compra é aqui. AM Liberdade 1310. Respeito e credibilidade. Você ouve, você confia. Liberdade. Rádio Liberdade AM. Os casos de síndrome respiratória, como a influenza e a Covid, têm aumentado muito. Pessoas que tomaram a vacina, mesmo que peguem a doença, têm menos risco de agravamento. Por isso é tão importante você tomar todas as doses e continuar mantendo os cuidados. Evite aglomerações, use máscara e higienize sempre as mãos. Se estiver com sintomas gripais, evite contato com outras pessoas. E se preciso, procure uma unidade de saúde. Não vamos baixar a guarda. Juntos, vamos superar. Governo, não acredito. Benefício foi negado novamente. Ei, amigo, tá falando sozinho, é? Pois é, rapaz. Já faz muito tempo que tento receber meu benefício, mas não tem jeito. Só dá negado. Amigão, tenho certeza que você não conhece os advogados Dr. Ítalo Feitosa e nem o Dr. Kennedy Alexandrino. E será que eles resolvem mesmo? Claro, eles estão há mais de 18 anos no mercado. Ah, e pode ter certeza, meu amigo. Eles resolvem, viu? Seu benefício foi negado, perdeu as esperanças. Procure o Dr. Ítalo Feitosa e o Dr. Kennedy Alexandrino, advocacia especializada em direito previdenciário, ações contra o INSS, benefício indeferido pelo INSS, aposentadoria por tempo de contribuição, aposentadoria por idade, aposentadoria por invalidez, auxílio reclusão, auxílio doença, pensão por morte, salário maternidade, adicional de 25%, amparo ao deficiente, amparo ao idoso e muito mais. Estamos na rua Antônio Queiroz, 47, Alto do Motor, em frente ao INSS. Em boa viagem. WhatsApp 88 988 130365. AM Liberdade 1310. Respeito e credibilidade. Você ouve, você confia. Liberdade. Vidraçaria e Fotografia Fernando Fotógrafo. Trabalhamos com vidros e espelhos de diversos tamanhos, retrovisores de qualquer veículo, banners, fotos 3x4, revelação de fotos na hora, plastificação, xerox, impressões, eventos fotográficos, molduras de quadros sob medida, assistência técnica para celulares, capinhas, películas, tudo para o seu celular em um só lugar. Vidraçaria e Fotografia Fernando Fotógrafo. Fica localizado na rua Antônio Queiroz, número 347, Centro, antigo Major Colo, em frente à praça. Telefone 88 99813 4534. Empreendimentos.